momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Uejima. Aqui é Gabriel Lira. Aqui é Paulo Zanella e eu já cansei de ser adulto. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Para... Então, pessoal, vamos falar hoje um assunto bem light, né? Falar de um assunto legal, contar umas histórias de vida aí, falar da vida de adulto. Todo mundo aqui eu acho que já é adulto, né? Apesar que a adolescência hoje em dia tá durando até os 30 anos de idade, então nesse caso só a Angélica é adulta aqui. Mas vamos falar um pouquinho das nossas experiências, quem já morou fora da casa dos pais, quem já teve que se virar sozinho, procurar o primeiro emprego, pagar um boleto, acho que isso aí todo mundo já teve, né? Então vamos... contar. E já tivemos um episódio sobre morar sozinho, pegamos várias dicas aqui de como cozinhar, como aprender a trocar um chuveiro, o que se virar, como procurar uma casa. Agora vamos contar umas historinhas aí de como que nos deparamos com essa vida adulta. Quem quer começar? E eu já faço uma pergunta assim, vocês tiveram algum estalo na vida, falando assim, poxa, agora eu sou adulto? Já tive já. Quando começou a aumentar a mensalidade da faculdade e o caraca, não tá sobrando, eu tô ficando adulto mesmo. Também teve uma outra experiência também. Quando eu tive que ir no banco, resolver um problema no banco, só eu mesmo poderia resolver, eu consegui resolver. Eu, caraca, eu tô ficando adulto. Aí comecei a ter... Putz, aí começa a pagar conta de luz, aí começa aquele negócio, ah, agora é minha vez, agora quem é o sócio da Light não sou eu, né? Agora eu vou poder falar, desliga a luz, eu não sou o sócio da Light. Aí a gente vê que a gente tá virando um adulto quando fala essas coisas também. Aqui no Paraná não funciona falar que não é sócio da Copel, porque a gente meio que é, né? Porque é estatal. Mas é bem cara igual, cara. Acho que a primeira vez que eu me senti adulto, não quando saí de casa ou não, porque nunca sobrava. Acho que a primeira vez que eu me senti adulto foi quando cheguei no final do mês e ainda tinha 20 pila na carteira, tá ligado? Que você ficou economizando o mês inteiro pra não passar necessidade, tá ligado? Pra não sobrar pra você comprar alguma coisa, se der algum jabu, sabe? Não que 20 reais vai resolver muito problema. Mas, sei lá, um sal, né? Dá pra comprar, né? Acabar o detergente ou papel higiênico. E não faz muito isso, não. Faz uns 3 anos. Nossa, mas 3 anos tá ótimo. Porque o Guilherme fez essa pergunta e eu... Cara, que pergunta parece tranquilo, né? Mas é uma pergunta difícil pra caramba pra mim. Porque eu não lembro de ter tido algum estalo. Do tipo, ah, agora eu sou adulta. Que caramba, gente, que coisa difícil. Eu acho que, para mim, assim, foram vários momentos, e um deles é quando eu me senti, assim, dona do meu nariz, sabe, aquela coisa saindo... Porque, assim, esses processos, né, eles não são assim, pronto, agora acabou a infância, pronto, agora acabou a adolescência, pronto, eu entrei na idade adulta. Então, acho que, assim, eu tive vários momentos que eu me senti assim, a dona da minha vida, vamos dizer assim. Sabe aquela arrogância da juventude que também faz parte de um processo, né? A gente tem, é natural a arrogância da juventude, da vida adulta mesmo, o adulto jovem ter uma certa arrogância. Então eu lembro de me sentir assim, falar, nossa, eu sou dona do meu nariz, porque eu vou escolher o meu caminho, eu vou não sei o quê, né? Eu vou... acontecer, não tenho que dar satisfação para ninguém. Engraçado que, é claro que isso aconteceu na adolescência, de algum jeito, mas nesse início da vida adulta, aconteceu várias vezes, assim. E não era no sentido, assim, de ter conflito com os pais e tal, porque não tive nenhum conflito drástico com eles, né? Mas é aquela coisa de sentir assim, ah, eu vou escolher a minha profissão, estou escolhendo a minha profissão, vou escolher a minha né, no que eu vou me especializar, vou escolher que não vou concluir a graduação e ir para uma escola, eu vou fazer mestrado e tal. Então, para mim, foram processos, sabe, que aconteceram muito espaçados, assim. E se eu disser que Eu acho que eu fui entender mesmo, de verdade, assim, eu falo com a maior sinceridade, a vida adulta em si foi quando eu me mudei para cá. Isso, para uma pessoa que tá com 48 anos, hoje, né, eu me mudei para Recife, eu tinha 34, de 34 para 35. Então, assim, eu senti mesmo, assim, putz, por quê? Por que que eu digo isso? Porque quando eu me mudei de Curitiba para Recife, eu vim absolutamente sozinha, a uma distância de 3 mil quilômetros, todas as minhas referências se mantiveram no sul, e uma cidade que eu conhecia de passagem, né? Eu tinha amizades aqui boas, de um tempo antes, da época do movimento Mangue, e contatos profissionais bons, mas não tinha aquelas amizades que eu tinha no Paraná, e que eram todas as minhas referências de cidade e tal. Eu acredito que foi aí que eu realizei, sabe, assim, opa. Então eu percebo que essa a sensação de ser adulto está completamente relacionado com o assumir determinadas responsabilidades, né? E volto a dizer, assim, a gente não tem um clique, né? A gente vai ter, então, quem entende desse aspecto de desenvolvimento cognitivo, amadurecimento emocional e tal, é que vai ter algo, né, técnico embasado para dizer. Não, cara, é que o meu pai, né, o meu avô, no caso, ele era meio artista, sabe? Ele foi pro quartel e tal, e quando ele veio ir lá, sei lá, acho que ele achava que tinha feito a missão dele, de ter quase ido pra Segunda Guerra Mundial, mas não foi por... tinha acabado a guerra. E ele gostava muito de pescar e cachaça, então ele saía de casa e ficava uns semanas, meses no mato, tá ligado? E o meu pai, muito cedo, assumiu a liderança, né, de cuidar da família, porque ele era o mais velho. Ele conta essas histórias e tal, dos irmãos dele, né? E daí, a gente, ele também queria pregar a mesma coisa, tá ligado? Que a gente tinha que ser o responsável pela família desde cedo, pelo menos comigo foi assim. Não tô falando que são aquelas pessoas que a gente vê de histórias superadoras, né? De crianças que começam a trabalhar pra ajudar a família na casa, igual a gente ouve, assim, dos lugares, assim, de cidades grandes, mas de você ir atrás da tua própria grana, tá ligado? Você ter vergonha de pedir grana pra ir numa festa, na festa junina do colégio. Mas foi criado pra ser independente, né? Então com 16 anos, ele não deu nenhuma aula de economia, financeiro, tá ligado? Pra aprender a controlar tua grana, mas, tipo, se tu quer gastar, se tu quer ir pra farra, tá ligado? Vai trabalhar. E quando pude assinar carteira, eu já comecei a trabalhar no primeiro ano. Ele deu tudo, pra escola, casa, vamos dizer, comida, roupa e tal, de boa. Roupa lavada. Só que pra os teus afazeres, tá ligado? Os teus empenhos, tipo, comprar celular ou essas coisas que eu gostava, assim, era por minha conta. E sempre foi assim que eu fiz. Daí eu acho que foi aí já. Por isso que eu falo que a Renata. Angélica falou que não tem essa interrupção, e realmente não tem, né? É uma passagem, algo que vai acontecendo. Não que eu não tornei responsável, mas pelo menos pra mim ter as coisas, foi assim que funcionou. O meu irmão hoje também, ele, pra comprar as coisas dele, só que ele é louco da cabeça, ele compra carro, rebaixa, vende, bate. Só que é com a grana dele, tá ligado? E daí fica meio assim, né? O que o Zé vai falar, sendo que, tipo, não, a grana é minha, então... Tem esse porém também. Aqui em casa foi bem assim também. Eu tive uma criação parecida com essa que o Paulo tá falando. Eu sou o mais velho e meu pai sempre trabalhou viajando muito. Então, quando eu tinha que resolver alguma coisa, se eu já tava ali com meus 14, 15 anos, eu que resolvia. Então, nessa idade, por exemplo, meu pai, eu organizava as contas da casa. Então, meu pai falava, organiza aí, o dia de pagar, você me fala, eu vou trazer o dinheiro, te dou, você vai lá e paga. Minha mãe recebia em cheque, né, tinha uma época que as pessoas usavam cheque, e aí eu tinha que ir no banco lá, sacar, me virar, entendeu? Ela me dava, vai lá no banco pra mim e resolve isso aqui. Aí eu ia lá no banco e resolvia, sabe? Chegava perguntando, aprendi o trem, assim. Eu tive isso também. E isso acabou me amadurecendo. Eu não tive, assim, aquela... Não sei se deu aquele estalo também, mas eu acho que a primeira vez que eu vi, assim, poxa, eu acho que eu tô ficando adulto, foi quando alguém me chamou de moço. Você é o moço. O tio. Aqui chala tio. Então, alguém, não sei se foi uma criança, alguma coisa assim, me chamou, moço. Aí eu falei, moço, né? Nunca ninguém tinha me chamado de moço. Então, acho que foi por aí também. Eu saí de casa aos 18, então também foi uma época que eu falei assim, eita, agora se der merda aqui, eu tô sozinho, sabe? É, eu posso até ligar pra minha mãe, mas ela não vai fazer nada, sabe? Então, eu tenho que me virar aqui. É, se eu ir pra essa linha, mano, eu tinha 5 anos quando meu pai mandou comprar primeiro o pacote de fumo pra ele, tá ligado? Mas olha só, tudo que vocês estão narrando, eu passei também muito parecido. Eu fui uma criança estimulada a assumir responsabilidade, volto a dizer, de criança. Essa coisa de morar numa cidade média, uma cidade interior que não é tão pequena, começar a andar de ônibus aos 10 anos de idade. Aham, também, é. A ir pro mercado com uma listinha de compra já, assim, 3-4 itens. E andar assim, andar quase 1 quilômetro, sabe? Porque então, não vá para esse supermercado que era mais perto. Não, eu quero que você vá ao outro porque tem tal coisa que é mais barato. Minha mãe é muito assim até hoje, né? Ah, não vou comprar isso aqui não, lá no fulano de tal é mais barato. E aí voltar com a notinha, que era diferente, né? Não era essa nota de máquina como é hoje. Não tinha a identificação dos itens, só dos valores. E ainda assim, tendo que saber o troco. Então, minha mãe chegava, conferia o troco, conversava comigo, ó, deu tanto, não sei o quê, lembra de conferir o troco. Eu estudava em escola particular pequena, né? Não era uma grande escola particular de gente montado na grana, não. E aí, eu passei a partir de uma idade a levar o cheque em branco, porque a gente ia de Kombi, para pagar a mensalidade. Então, para aprender a preencher cheque. Então, foi tudo, né? Foi uma criança que fui assumindo responsabilidade, que eu acho que estavam tranquilos para criança daquela idade. Então, por isso, assim, também comecei a trabalhar, né? Minha carteira assinada estava na graduação. E foi uma decisão minha. Meus pais, eles nunca fizeram muita questão, não. É que eu trabalhasse e tal. Mas aí apareceu uma oportunidade, eu estava no comecinho da graduação, eu aceitei. E então, assim, ó, eu acredito que foi tudo, assim, eu falo da vida de responsabilidade, da vida, assim, foi tudo bem, foi uma transição suave, assumindo responsabilidade normal de criança desde cedo. Então, teve uma época que em casa tinha funcionária doméstica, né? E naquele tempo, nos anos 80, era muito comum, hoje é bem esquisito, e não vamos entrar nessa questão, mas essas mocinhas de zona rural, então elas passavam a semana nas casas e iam embora no final de semana. E então elas voltavam na segunda-feira, né? Então domingo era um dia, porque como elas tinham saído no sábado de manhã, no sábado na hora do almoço assim, domingo era um dia que elas não estavam. E domingo, então, minha mãe fazia a gente varrer casa, recolher lixo de banheiro, lá. E isso era um assim, ah, mas como se a fulana tá aqui amanhã? Aí minha mãe dizia, ela tá aqui amanhã, ela não tá aqui hoje. Então, assumir, entende, essas responsabilidades também. Não que tudo fosse pacífico, haviam bastante conflitos dentro, né, de algumas dessas responsabilidades. Mas isso eu acho legal, sabe? Assim, isso eu acho bacana, porque essa transição para a vida adulta, não sendo, sabe, estimulada, né, desde cedo com a responsabilidade, com olhar no mundo, eu acho que choca menos. E isso que é chocante, né? Isso que é muito chocante. Eu acho, assim. Eu, às vezes, em vários momentos da vida adulta, falo assim, porra, velho, eu sou adulta. Eu tenho que agir como adulta. Por quê, meu? Que droga. Isso não é pacífico todo o tempo. Não foi pacífico todo o tempo. Assim, ah, eu sou uma adulta plena, resolvida. Não, caramba. Volta e meio bati pé igual criança. Volta e meio fiz birra igual criança. Se é que não faço ainda, né? Trancada em casa agora, nesses meses, tá mais difícil saber. Esse tipo de criação, acho que deu muita vantagem pra mim, por exemplo, porque o meu irmão já é mais matutão, assim, mais envergonhado, e ele, tipo, não é difícil pra ele conseguir resolver os problemas, tanto pra, sei lá, tirar os documentos ou comprar alguma coisa que tem que desenrolar com o vendedor, tá ligado? Porque é do matutão, né? E como desde criança o pai queria que a gente fizesse as coisas e conversasse e resolvesse algum problema, eu acho que pra mim foi mais fácil, pra se tornar mais comunicativo, né, de comunicação e desenrolar, né. Tipo, eu tinha 17 anos, eu fui bater lá no Paraguai, tá ligado? Embarquei num ônibus aqui, nunca tinha saído longe sozinho e fui pra lá. Claro, 17 anos é velho pra caramba, mas você vai, tá ligado? Com 12 anos eu ia de uma cidade da outra, pegava o busão ali e ia na cidade do voo da avó aqui em Capitão, lá de Guaraçu pra Capitão. Só perguntando, né, e tentando não se perder. Eu acho que isso ajudou bastante na questão da comunicação e de desenrolar o problema. Hoje, não sei se é bem assim mesmo, mas uma criança na cidade não, é até perigoso sair sozinho, né? Uhum. É complicado por causa que, assim, por exemplo, é até mesmo uma questão assim que a gente às vezes estranha, né? Quem foi criado nessas mesmas circunstâncias que vocês estão falando, de ver que tem alguns jovens, às vezes, por exemplo, que não resolvem problemas que pra gente a gente resolveria se tivesse na idade, né? Não sei se com vocês aconteceram isso ou se vocês já observaram isso, né? E eu acho que isso vem acontecendo com maior frequência, que é as pessoas desejarem tanto ficar, né, adulta, né, rápido, assim, às vezes as crianças, assim, né, não vejo a hora de ficar adulto. Vocês eram mais ou menos assim? Tenho uma prima que era assim, tipo assim, ela sabia as graduações, então ela sabia quando ela era pré-adolescente, adolescente, então ela sempre tava, sabe, criança ela não era mais, atualizando, sabe? Os status. Então, eu nunca tive isso, cara, assim, essa coisa de, agora eu sou adulto, não posso fazer tal coisa, sabe? Eu já tô velho pra isso. Eu brinquei até velho, sabe? Brinquei, assim, brincar mesmo, de ter meus carrinhos ali, sei lá, até 15 anos, 16. Eu sempre adorei construir coisas, sabe? Construir os brinquedos e tal, então sempre brinquei com essas coisas. Mas eu vejo, sabe, que tinha umas pessoas que eram assim, sabe? Agora eu sou adolescente. Às vezes a gente queria ser pra impressionar, né? Impressionar as meninas na escola e tal. Aí ser, tipo, naquela época quem tinha um celular era só adulto, né? Então, eu lembro que eu ganhei meu celular com, acho que também com uns 15 anos, por ali, 13 pra 15. Então eu queria mostrar, porque eu era quase o único que tinha, sabe, o celular na sala. E aí isso era uma coisa de adulto, né? Ter celular era uma coisa de adulto. Então eu lembro que tinha sim, sabe, querer se mostrar. Mas no fundo era criança do mesmo jeito e eu não sentia vergonha por ser criança. Eu acho que por eu ter essas responsabilidades que eu sempre tive também, né, igual a Angélica falou, nada exacerbante, assim, não, tudo dentro do normal, meus pais estavam me ensinando, de um jeito ou de outro eles estavam me ensinando, sabe? Então, assim, eu tinha essa coisa, isso também não é nada demais, ter um celular não é nada demais. Eu sempre curti fazer as coisas de adolescente, então eu sempre curti as etapas, sabe? Quando eu fui adolescente, eu curti ser adolescente. Quando eu tava na minha faculdade, eu curti estar na faculdade. Quando eu fui pela primeira vez, tive assim, total independência, que quando eu fui fazer o meu mestrado, ou seja, eu pagava todas as minhas contas, eu morava na minha casa e tal. Eu curti isso também, essa liberdade que a gente ganha. Depois eu comecei a morar com a minha esposa, também curti, né? Ainda curto essa época até hoje, que aí você vai aproveitando. Então eu vejo que hoje eu tenho uma coisa bem assim, até saudável, que é de olhar pra trás e falar assim, poxa, quando eu quis sair pra balada, eu saí, sabe? Eu fui pra balada. Hoje em dia, velho, assim, as pessoas até falam, você parece que é velho demais, não sei o que, você não curte ir pra festa, ficar até de manhã cedo, vai embora cedo. Cara, eu já fui pra tanta festa, cheguei em casa de manhã cedo, sabe? Hoje em dia minha vibe não é essa, é ir com a minha esposa, a gente curte, pô, tamo cansado, vambora, tipo, curtimos, sabe? Eu acho que ser adulto também tem um pouco dessa consciência, sabe? De tipo, eu não preciso mais mostrar pra ninguém, falar assim, eu bebi até cair, eu fui embora de manhã cedo. Isso é muito coisa de adolescente, sabe? E eu já perdi o encanto com as baladas também, mano, apesar de ser mais novo que o Guilherme e tal. Eu já perdi porque eu acho que eu exagerei demais e em balada. Isso que é o foda, né? Quando você é adolescente, você é puto, porque quem regula você são seus pais. Mas depois que você fica adulto, quem regula você é a polícia, tá ligado? Que é um pouco mais pesado que os pais. Então você tem que pegar mais como leve. Como assim, Paulo? Explica isso daí. Que confissão absurda foi essa, meu Deus. O que, que é isso, Paulo? Ué, não é com vocês também? Ah, eu nunca fui parado pela polícia, não. Eu não sei o que você tá falando, não, mas eu nunca tive muita preocupação. Tô louco. Ah, mas é que nunca ficaram, nunca foram pra delegacia de madrugada. Aí sim, né? Eu não. Você vem falar pra mim que eu não vivi? Mas menino, olha pra quem você tá falando. Acontece que existem jeitos e jeitos. É que assim, na realidade, eu nunca fui mesmo uma pessoa... É, porra louca, eu nunca fui. Se eu contar pra vocês que eu tenho vida noturna desde os 14 anos, eu comecei a sair de noite, eu tinha 14 anos, e assim, né, tudo bem, no primeiro ano eu tinha um horário pra estar em casa que eu acho que é até meio cruel, porque era 11 da noite. Conforme, no segundo ano já esticou, foi pra... meia-noite, e ao longo do tempo meus pais foram afrouxando até que eu perdi, né, assim, não tinha mais horário para chegar em casa, isso eu já tinha entre 16 e 17 anos, mas assim, se eu disser para vocês que eu fui baladeira pesada mesmo, desde os 16 anos, mas eu comecei a beber, eu já tinha 23, eu não bebia porque eu não queria, não tinha a menor vontade. Você era daquelas pessoas que curtia, né? Ia pra dançar, ia pra não sei o quê, pra rir, mas no bebê não. E daí, na graduação, como o curso de biologia naquela época, né? Naquela região do norte do Paraná, era mesmo um curso muito relacionado ao povo mais porra louca, né? Então era muita porra louquice, assim, de boa, assim, o pessoal produzia pra caramba, era inteligente pra caramba, estudava muito e tal. E na hora de... Gandaiá, a pessoa afundava o pé na jaca valendo, assim. E como eu não bebia, porque eu não queria mesmo, de fato o cheiro da cerveja eu achava, assim, enjoativo, sabe? Não me atraía, na verdade. Comum. E assim, eu não era afim de beber, eu não bebia. E eu andava com um grupo de pessoas que não ficava enchendo o saco também, entendeu? Ninguém me perguntava por que, que eu não bebia, ninguém perguntava. E o pessoal, às vezes, pegava, era meio junk, chá de cogumelo, essas coisas assim, nas festas. Né? E como eu tava sempre sóbria... Careta, a palavra que eles falavam de você. Não, nunca me chamaram de careta. Assim, pra brincar. Na verdade, não era careta que eles gostavam de brincar comigo. Era cuzona. Ah, cuzona. Mas era assim, pra zoar, uma vez perdida na noite e pronto. E aí, o que acontecia é que, às vezes, eu acabava ficando assim, na forma de ajudar alguém... Não sei o que, mas eu não tinha esse espírito benevolente. Ah, eu vou ficar assim, porque se alguém precisar... Nada, né? Não era, não. Mas às vezes acontecia. E aí, assim, eu fui começar a beber mesmo. Eu já tinha 23 anos. Eu tava no último ano do bacharelado. Tava pra entregar meu TCC e tal. Eu comecei a bebericar de leve. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, então, acaba que eu sempre fui... Eu tenho uma vida noturna intensa até hoje... Comecei aos 14 anos, dentro da proporção dos anos 80, né? Então, chegar em casa às 11 horas. Eu tenho uma vida noturna intensa, gente. E eu não tenho nenhum histórico relacionado a tomar... Aqui é baculejo, né? Tomar geral, a passar por perrengue em relação a policiamento, esse tipo de coisa. Sei lá, na época nem tinha lei seca, mas... Assim, raramente as pessoas que eu andava bebiam, dirigiam, assim, né? E aí, assim, se eu disser pra você, olha, Paulo, se eu disser pra você, eu tenho vida noturna intensa até hoje. Eu acho que, né, guardadas as proporções aí de idade, eu acho que pra minha idade a minha vida noturna é bem... Aí até um pouco acima da média de intensidade. Mas eu não tenho esse tipo de histórico, não. E não era porque eu tava em casa, guardadinha e tal, ou levando uma vida... sei lá, numa redoma. Muito pelo contrário, tava no mundo mesmo, dando a cara e enfiando o pé. Eu não tenho porque eu sou branco, então a polícia aqui não paga branco, só paga preto. Então, eu ia dizer isso, a minha única experiência assustadora com polícia foi aquela noite do Dendê, que o pessoal aí, Guilherme, eu não lembro se Paulo já era, né, aqui da bancada, na festa, na comunidade aqui do Maracatu, uma festa tradicional, chegaram 9 viaturas, um ônibus inteiro da Polícia Especial, da Tropa de Choque, praticamente invadiram a festa. Por quê? Uma festa de favela, uma festa na rua, uma festa de preto, entendeu? Então é bem isso, eu sou branca, classe média, nunca nem cheguei perto de passar por isso. E a única vez que eu passei foi agora, 2 anos atrás, dentro de uma comunidade de favela que realizava sua festa tradicional de mais de 100 anos na rua, avalizado pela prefeitura, com aval da prefeitura e tudo. Sou testemunha desse tipo de situação. É, uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente, eu acho que talvez isso tenha acontecido comigo por causa de algumas coisinhas que eu pensava quando mais novo. Assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito de sair, sempre ficava na minha, dedicava muito a minha. Tinha às vezes que eu pensava sempre dois passos à frente do que eu deveria estar pensando, né? Então, às vezes, por exemplo, comecei realmente a sair sozinho mesmo, só depois de ter ficado adulto, né? Senti mais confiança de beber depois de ter ficado adulto, né? À toa que o meu primeiro carnaval, que realmente eu fui sozinho lá pro centro do Rio, que muita gente aí já faz com os amigos quando é adolescente, eu só fui fazer isso daí, eu acho que foi quando eu tava com 20 anos. Entendeu? Há pouco tempo atrás, entendeu? Mas tem um certo momento que, assim, a gente já não consegue ficar com os amigos com tanta frequência quanto antes, né? A gente não consegue ter a facilidade igual quanto a gente estava estudando, né? Por exemplo, quando a gente estava estudando, nossa única preocupação era estudar. Então estudava, fazia seus deveres, suas tarefas, então às vezes sobrava no final de semana para brincar ou ver, né, os seus colegas ou coisa assim. Mas às vezes quando a gente é adulto, a gente acaba terminando de fazer o trabalho, às vezes leva o trabalho para casa, e às vezes tem um final de semana que não bate com o colega, e aí vai ter que ver às vezes, aí fica difícil cada vez mais, e acabo às vezes entrando em conclusão que, caramba, vida de adulto, na verdade, é chata pra caramba ser adulto. É muito chato. Vocês concordam com isso? Ah, cara, eu acho sim que é relativo, sabe? É, vai da experiência de cada um. Esse lance das amizades é realmente uma coisa que eu percebi muito, sabe? É, assim, eu sempre fui de poucos amigos. Então, meus amigos também sempre tiveram uma mentalidade bem próxima da minha. Eu não sei se é porque eu fui crescendo junto com eles ou porque, tá, faz parte, né, do meio. É, e quando a Angélica tava falando aí, questão de, sair e tal, mas nunca me meti em confusão, eu também, sabe? Porque, assim, os meus amigos, que eu comecei a beber com 17 anos, tomar cerveja, assim, a gente tinha consciência, sabe? Tipo assim, vamos tomar cervejinha aqui e tal, tá beleza. Ó, fulano começou a beber demais, vamos parar e tal, vambora. Vamos ligar pro pai do fulano pra eu vir buscar ele, sabe? Então, assim, eu sempre andei com uma galera que era bem consciente, de boa, curtia pra caramba. A gente ia pra boate, com 18 anos eu já ia pra boate sozinho. É, eu fui menor aprendiz aqui quando eu tinha 17 anos, de 16 para 17, então já tinha uma graninha, sabe? Então eu ia sair, já conseguia pagar minha cerveja, meu pai nem sabia que eu bebia, minha mãe. Drogas, assim, eu fui chegar perto de drogas já na faculdade, sabe? Então, e também sempre tive consciência, os meus amigos que usavam drogas também, tipo, vai com calma, tal, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu sempre tive essas relações, umas amizades bem bacanas, que a galera tinha consciência, sabe? De gente que não fica forçando a gente ser o que a gente não é, né? Na minha turma tinha desde o cara que não bebia até o que cheirava cocaína, sabe? Tinha de todo mundo, e todo mundo se dava bem. Não é porque o cara cheirava cocaína que ele não ia andar com os outros, sabe? E nem a gente excluía o cara, era da turma, normal. E às vezes a gente nem sabia, sabe? A gente foi descobrir muito tempo depois que já era amigo. Então, assim, era uma galera muito consciente. Só que quando a gente vai ficando adulto, quanto mais adulto, né? Por exemplo, hoje em dia eu quase não encontro com eles, sabe? Eu vivo aqui, a galera que eu formei na faculdade é 100 quilômetros daqui da minha cidade. Tipo, pra algum deles vir aqui na minha cidade ou eu ir lá, é muito difícil. A última vez que eu fui lá já tem mais de um ano. Você tocou numa parte que eu acho que da vida de adulto talvez seja um dos principais indícios no geral. É quando a gente realmente passa, porque a vida toma caminhos diferentes, né? E aí a gente passa a ver menos determinados amigos, assim. A gente pede contato de amigos de época de graduação, por exemplo, quando a gente já era adulto, né? Adulto jovem, adulto no início da vida adulta, mas já era adulto. E aí, assim, a vida toma sentido, porque vamos assumir responsabilidades profissionais, familiares, e vai distanciar, às vezes até na mesma cidade, né? Eu acho que esse é um dos indícios fortes da vida de adulto, né? Quando você fala, nossa, nunca mais eu tive notícia de fulano, e esse fulano era alguém que estava presente na nossa vida também em toda essa fase do início da vida adulta. Eu acho esse um indício muito forte mesmo. E o que eu acho legal, assim, é que a amizade continua, sabe? Mesmo depois, quando você tem a oportunidade de encontrar essas pessoas, há uns meses atrás eu encontrei um amigo de infância que estudou comigo, a gente era vizinho aqui e tal, assim, um vivia na casa do outro direto, todo dia ou eu tava na casa dele ou ele tava na minha casa, os nossos pais se conheciam, assim, a gente era muito próximo mesmo. Só que aí essa coisa, eu fui pra outra cidade, ele ficou aqui, mas casou e tal, e a gente nunca mais se viu. Uns 2-3 meses atrás eu encontrei aqui na rua de cima. E a gente ficou quase mais de meia hora batendo papo. E aí, como é que tá? A família e tal. Então, assim, aquele sentimento de amizade ainda continua. Mas a questão da proximidade, né? Infelizmente, assim, ele tem a esposa dele, tem filho, aí ele já tem outros ciclos de amizade, eu tenho a minha esposa, a gente tem outros ciclos também. Então acaba que a gente não se encontra mais, né? Mas é legal como que as amizades ainda continuam. E diga uma coisa, assim, eu acho que daqui de nós é só o Gabriel que não mora só, né? Assim, ou nunca morou só. Vocês acham que existe uma relação muito íntima com isso, assim? Mas eu vou fazer uma pergunta mais específica, ó. Você acha que um adulto já, né? Porque o Gabriel é um adulto jovem, mas um adulto já bem mais velho, um tanto mais velho, ser adulto pleno sem ter saído da casa dos pais? Sem nunca ter saído, eu falo. A sociedade te considera adulto, com certeza. A sociedade te considera adulto, você tem os mesmos deveres que um adulto e você é julgado por estar morando na casa dos seus pais com a idade mais avançada, com certeza. Eu, como morei sozinho, só que eu nunca perdi essa... O pai e a mãe, eles... Eu não gosto, mas eles insistem em ajudar, tá ligado? De toda hora tá preocupado, perguntando se tá tudo bem, se tá faltando alguma coisa. De vez em quando compram coisas sem me avisar e eu fico puto, mas fazer o quê? Então, acho que também é meio tênue essa linha entre morar sozinho e também ser totalmente dependente. Não sei se era que ser independente, ser considerado adulto. Mas, realmente, se você mora na casa dos pais e tem uma idade avançada, digamos assim, tipo, eu tô doido pra fazer os 30 anos e sair da casa dos meus pais, aquela piada, eu acho que você não pode se considerar adulto se você não tem essa responsabilidade, mesmo você tendo idade pra isso. Eu acho que tá mais ligado na questão da responsabilidade. O Paulo falou uma parada aí. Eu acho que não é questão de estar na casa dos pais. Porque... Se você não pagar a luz, eles vão cortar a sua luz, entendeu? Então, mas, por exemplo, isso, eu tô passando por uma situação que é o seguinte: eu saí de casa aos 18, fiquei fora de casa até os 25, 26, mais ou menos. Até ano passado eu tava fora de casa. Eu voltei um pouco tempo aqui na casa da minha mãe, depois fui morar, aluguei uma casa e tal. E aí os planos eu acabei voltando pra cá de novo. Só que a relação é o seguinte: eu moro na casa da minha mãe, que é a casa da minha mãe. Eu moro em cima aqui. Só que eu pago as contas, entendeu? Eu faço a compra do supermercado. Então, assim, eu não vivo às custas dela, sabe? Eu tenho a minha vida como se eu morasse em outro lugar. Tanto que o acordo foi esse, entendeu? Tipo assim, ó, você tá pagando aluguel, a gente tem espaço aqui, sabe? Minha mãe tava, na época, tava morando sozinha numa casa que tem 4 quartos, sabe? 2 banheiros, uma casa gigante. Então, não tinha necessidade, sabe? Ela mesmo chegou, ó, não tem necessidade. Vai... Volta, junta o dinheiro e constrói sua casa, né? Faz a sua casa depois, né? Faz sentido. A gente tem um lote aqui, um meio lote vago aqui, que é onde que eu vou construir. Então foi uma situação assim, entendeu? De uma visão de, ó, para de pagar aluguel, junta o dinheiro, faz sua casa e vai morar na sua casa, sabe? Vou te ajudar. Mas eu vivo aqui, eu É, por exemplo, a gente divide as contas. Ah, ela paga a luz, eu pago a internet. É, a compra do mês a gente divide meio a meio, ou eu pago até um pouco mais, dependendo do mês. Então, assim, eu não vivo as custas dela, sabe? Eu digo isso porque é uma questão da responsabilidade. Quando você tem essa responsabilidade de dividir as contas, de arcar com as coisas, você é um adulto, sabe? Porque você viveria assim. É, mesmo se você estivesse na sua casa. Não é uma questão da onde você está morando, da responsabilidade de adulto que você tem. E com essa questão também que está mudando muito as relações, como a gente fala, né? Até os 30 anos ainda é adolescente. Mas, cara, dependendo da cidade, uma cidade média, grande, o custo de vida às vezes é muito caro, sabe? Então é melhor morar todo mundo junto, dividindo as contas, do que morar todo mundo separado, praticamente vivendo para pagar a conta, sabe? Então eu acho que essa relação de vida que tá mudando, sabe? Na minha cidade mesmo, hoje, se eu fosse viver sozinho, eu e a minha esposa numa casa, a gente ia morar num bairro muito longe do centro, porque a gente não ia ter condição de morar nesse bairro que a gente mora aqui. Então, a mesma coisa, sei lá, para quem mora numa capital, o Gabriel e a Angélica estão numa capital, né? Pode falar melhor. Mas o custo de vida tão alto, eu acho que é o que está fazendo os jovens adultos demorarem mais para sair de casa. Não por uma questão de independência, mas uma questão financeira mesmo. Aqui no interior, cara, a ligação com a família, o sobrenome, né? Sei lá, a Angélica tem uma noção aqui mais do interior, acho que também não vai ter, mas tem muito, né? As famílias são maiores do que normalmente na cidade, né? E mesmo que não more na casa da mãe, mas como é sítio, então, tipo, a 100 metros da casa já tem, mora a família toda, tá ligado? Um aqui, outro ali, mas às vezes todos no mesmo terreno, sabe? Então, meio que esse deixar de morar com os velhos não acontece muito, assim, né? Eu vou até me colocar como um exemplo aí, e o seguinte, que eu aqui eu moro com a minha mãe, né? Comecei a trabalhar já faz pelo menos já uns 4 anos, por aí assim. E ela falou comigo, ela sentou e falou comigo: olha só, começar a trabalhar aqui, eu não quero que você sustente a casa. Eu quero que primeiro você faça sua faculdade. Se tiver que fazer particular, você faz, termina de fazer ela, e assim depois você começa a ajudar em casa conforme o ano vai passando, conforme você puder. Aí tudo bem, fui fazendo isso, mas mesmo assim durante a faculdade eu já ajudava, já fazendo algumas coisinhas, pagando algumas coisinhas, entre outras coisinhas. Mas assim, ela teve um dia desses, né, até mesmo antes, no ano passado, já vinha conversando com ela, que eu vejo de necessidade, ainda mais de trabalho, que da minha área, por exemplo, se eu tiver que trabalhar realmente na minha área, de uma empresa, por exemplo, fica muito ruim de sair daqui onde eu estou morando para ter que me deslocar do trabalho. Isso daí fica muito desgastante. Eu falo com ela: mãe, como que é morar sozinho? Como que a gente faz para comprar uma casa, sei lá, começar a morar sozinho? Ela fala: ah, meu filho, tem dois jeitos. Ou você dá uma de maluco e vai e mete a cara e vai fazer, ou você planeja, né? Aí é isso, sabe? Aí eu acho assim que esse negócio de morar com os pais assim depende muito mesmo do local. Por exemplo, tem gente que, amigo meu mesmo, por exemplo, amigo meu que começou a namorar, aí passou 2 anos, casou e já tá morando junto, né? E tem gente que ainda nem casou e já tá morando junto com uma outra pessoa. Eu acho que isso aí depende muito mesmo do conforme a pessoa foi criada, o que que pensa, entendeu? Por exemplo, eu agora, eu vejo a necessidade assim, por exemplo, de me mudar, de sair das casas, da casa aqui da minha mãe, com uma proposta de emprego que me, como que eu posso falar, que me enche os olhos, entendeu? Que acho que me dê realmente a independência. Que valha isso valer a pena. Porque, sinceramente, assim, eu não me vejo saindo aqui desse exato momento para depois ter que ficar não tendo a modor... Não é nem questão de modornia ou coisa assim do tipo, não. Que a gente, quando quer algo, a gente se acostuma ao que a gente quer, entendeu? É mais uma questão assim, por exemplo, eu não quero me prejudicar muito, extremamente, para conseguir uma coisa que eu poderia estar ajudando muito bem morando com a minha mãe. Então, por exemplo, se eu ajudo, se eu consigo morar aqui e consigo ajudar estando aqui, então por que não continuar aqui durante tempo? Só sai realmente quando estiver realmente confortável a fazer isso. Eu fiz essa pergunta, assim, estimulada por mais de um assunto, né? Movida a mais de um objetivo. Porque o que eu penso, eu fiquei na casa dos meus pais até completar a graduação. Então, eu saí da casa dos meus pais no ano que eu faria, porque eu sou do final do ano, né? No ano que eu faria 24 anos, porque eu fui fazer mestrado, né? Morava em Londrina, fui fazer mestrado em Curitiba. Não tenho a menor ideia de como teria sido caso eu não tivesse me mudado de cidade. Não tenho, aí eu perco completamente a minha capacidade imaginativa aí de como é que teria sido. E aí, quando eu saí, isso que eu era, né, tinha sido uma pessoa estimulada a ter responsabilidade, é muito diferente. Quando você sai, é muito, muito, muito diferente. Por mais que a gente tenha algumas responsabilidades dentro de casa. Só que, eu vivi até me formar, então não tinha um emprego, uma renda que fosse possível colaborar em casa, né? E também porque não era necessário, assim, né? O padrão de vida da minha família na época não exigia isso, e eu não tinha ido trabalhar. Aliás, meus pais nem eram favoráveis a que eu trabalhasse, porque eu fazia um curso integral e trabalhava de noite. Então, era muito puxado mesmo, assim, eles achavam aquilo desnecessário. Então, assim, para mim, eu fui realmente lidar com essas responsabilidades só depois que eu saí. Mas a minha realidade é muito diferente nesse sentido, porque eu só tinha 23 anos. Por isso que eu falo, Gabriel tem 22, eu acho que, entendeu? Tá, não tá assim, tá, corresponde exatamente, né, ou muito parecido com o que eu vivi. Mas eu vejo, por exemplo, ele não escuta, né? Por mais que eu estimule ele a escutar e os episódios que ele escutou ele gostou, mas meu amigo Augusto, era nele que eu estava pensando. Meu amigo Augusto, ele só saiu da casa dos pais quando casou, 10 anos atrás. Isso significa que ele tinha um tanto mais de 30, ele já era professor universitário, doutor, já fazia 3 anos, quando ele saiu. Por que eu estou citando ele como exemplo? Porque ele tinha responsabilidade dentro de casa, nem financeira, ok, mas muito mais do que isso, com os próprios pais. O pai dele era muito doente, né? O pai dele tinha uma doença degenerativa nas articulações, foi isso, inclusive, que levou o pai dele a óbito 2 anos depois que o Augusto saiu de casa. Então, ele ajudava muito nesse sentido. Precisava levar o pai para fazer tal coisa, precisava fazer tal coisa para o pai, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Então, assim, Augusto, meu amigo, é um que fez a graduação, o mestrado e doutorado na mesma cidade e não teve motivos para sair da casa dos pais, não somente por uma questão de conforto ou uma questão de, eu não tenho ainda um emprego estável, porque ele permaneceu 3 anos ainda, 3 anos e meio. Como professor universitário, com um bom salário, doutor já. Por quê? Ele tinha, né, essa responsabilidade, tanto de fatos mesmo, como emocional. Né? Ele ficava um pouco angustiado com a ideia de... Por isso que a gente, na linguagem assim de amigo, fala, ele enrolou para casar. Né? Ele demorou mesmo um pouco mais de tempo, porque ele demorou para ficar tranquilo com isso, né? O pai dele precisava muito e, consequentemente, a mãe, né? A mãe, que não por questão de saúde, mas por ser uma só, para lidar com tudo. Então, isso sempre foi muito bacana, porque é um cara maduro, é um cara responsável, é um cara que tem essa maturidade emocional, é um cara que se vira, é um cara que não permaneceu na casa dos pais porque mamãe lavava roupa, porque mamãe fazia comida e porque papai e mamãe pagavam as contas, né? O buraco ali era muito mais embaixo. E essa é uma situação muito interessante também, que eu acho muito interessante. Augusto era adulto já, pleno, entende? Se comportava, sabe? Amadurecido também na questão de assumir responsabilidade. De tal forma que, queira ou não, o que ele fez também é uma demonstração de adulto. Né? De falar, eu posso ficar aqui ajudando vocês, ajudando o pai que tem esse problema de mobilidade, levando ele, trazendo ele, resolvendo as coisas para ele, estando aqui dentro, podendo ser diferente, né? Então, as histórias de vida são muito diferentes, né? Assim, para a gente estabelecer isso como é. Ah, você é um cara de 30 anos e tá morando com os pais, quá, quá, quá. Que quá, quá, quá, velho? Vai ver, né? Vê direitinho qual é a história e o que é que tem por trás. Que ele pode ser muito mais adulto justamente por ter feito essa opção. É, uma parada também, assim, eu acho que é o lance de você ser independente, sabe? Que tá muito ligado a ser adulto. Por quê? Falei, eu saí de casa com 18, né? Fui fazer faculdade em outra cidade. Mas eu não era independente ainda, mesmo morando sozinho. Porque quem pagava as minhas contas eram os meus pais. Meus pais pagavam a faculdade, pagavam meu aluguel. Hoje em dia, eu morando na casa da minha mãe, né, ainda, mas hoje eu sou independente. Porque eles não pagam minhas contas, sabe? Eu pago as minhas contas. Eu posso dividir as contas, mas eu tô pagando a minha parcela. Então, esse sentimento de independência, que é o que faz a gente se sentir adulto, sabe? Não é onde você está. É porque pode falar assim, ah, mas você tá morando na casa do pai, da mãe, com 30 anos de idade. Pô, mas cada caso é um caso, né? Lógico, tem gente que tá com 30 anos e tá sustentando pelos pais mesmo, sabe? A pessoa não deu um jeito na vida. Aí é outro assunto, né? É falta de maturidade. Mas, cara, eu não me preocupo com isso. Eu, igual a Angélica tava falando desse amigo dela, né, que tava perto dos pais, pra cuidar dos pais, tá, uma preocupação. Eu tenho um pouco disso também, sabe, eu preocupo estar um pouco mais perto da minha mãe, porque ela é sozinha, então sempre tá olhando pra mim. Eu acho que até ela também fica mais tranquila, sabe, de não ficar sozinha na casa. Então tem essas coisas, sabe, é muito vazio rotular uma pessoa, tipo assim, ah, fulano mora com os pais com 20 e tantos anos de idade e, ah, é um crianção até hoje. Não, você não sabe a história de vida da pessoa, né? Cada caso é um caso. Tem gente que tá morando sozinho aí e tá vivendo às custas de alguém, né? Também não quer dizer nada essa parte daí. Esse negócio que você falou, Guilherme, tem uma coisa aqui que você me falou, né? É ser adulto e ser maduro, né? Não adianta, eu acho que tem que ter os dois, né? Pra ser realmente adulto. Porque não adianta ser adulto e não ter maduridade, às vezes, pra resolver coisa que seria importante pra, não só pra decisão, né, individual, se ele morar só com ele, né, se ele morar sozinho, ou se ele morar com mais alguém, né? Se ele não ser maduro, se ele não for maduro, do que adianta ter sua idade, né? Eu acho que para ser um adulto definitivo, tem que ter um pouco, pelo menos, de maturidade, né? Ah, e olha, eu nem sei se existe muito isso de ser adulto definitivo. O Paulo fez um comentário aí sobre, ah, meus pais vêm, ajudam, dão coisa, eu fico puto. Paulo, não fique, porque ser pai e mãe é para sempre, entendeu? Eu sou uma pessoa de 48 anos e, assim, não que minha mãe fique me dando coisa, entendeu? No começo ela ficava, assim. Cada vez que eu ia para Londrina visitar, ou cada vez que ela ia para Curitiba, eu sempre ganhava alguma coisa. Fosse um pacote de biscoito caseiro, entendeu? Que ela tivesse feito, fosse uma nova garrafa térmica, porque quando ela viu a minha, falou assim, filha, é melhor você ter uma outra garrafa térmica. Fosse o que fosse, entendeu? Os pais são assim, as mães são assim, e eles têm muito prazer em fazer isso, te digo logo, assim, eles têm um prazer, porque o que eu acho que eles ficam pensando é que a gente não precisa mais deles, e eles acabam ficando naquela de, ai meu Deus, eu não sirvo mais, sei lá, acho que eles passam um período assim, e é assim que eles se sentem, entende, assim, que continuam a participar da nossa vida, é a forma com que eles têm, porque eles são pai e mãe, entendeu, eles nos proveram até então, e é natural que eles tentem prover de alguma maneira. Então hoje, por exemplo, eu tenho 48 anos, e quando eu quebrei o tornozelo, nem tanto, foi ano passado, mas quando fui assaltada aqui, 6 anos atrás, assim, eu cheguei em casa, né, tendo passado pelo estresse do assalto, foi muito, muito tenso, foi muito pesado, foi muito horrível. Quando eu cheguei em casa, tudo que eu queria fazer era falar com a minha mãe. Isso tem 6 anos, eu tinha 42, então, Então, em várias situações, assim, nessa coisa da pandemia, da gente estar confinado, né, quando volta e meia bateu aquela, ai meu Deus, nossa, que coisa difícil, assim, eu quero falar com a minha mãe, entendeu? Então, esse tipo de coisa é para sempre, e assim, eu não sei dizer o que é ser um adulto pleno. Assim, eu nunca parei, de fato, para pensar nisso, mas eu, assim, a gente tá, desde que a gente começou a conversar aí, já há mais de 50 minutos, eu não sei dizer o que é ser um adulto pleno, entendeu? Porque por mais que eu cuide da minha roupa, da minha comida, administre as minhas contas, há 25 anos, há mais de 25 anos, poxa vida, entendeu? Quando minha mãe vem me visitar, ela quer tomar conta, ela quer cuidar, ela quer fazer a comida, ela quer cuidar da minha roupa, ela quer ajeitar a minha casa, e eu só aprendi a ficar super relax com isso, assim, e perceber o quanto isso também me faz bem, a presença da minha mãe, ou então assim, ir para Londrina e estar na casa da minha mãe, né? Eu falo assim, ah, eu preciso da casa da minha mãe pelo menos uma vez por ano, eu preciso estar lá. Então, e isso é característica do quê? Eu só acho que é uma característica de pessoa, acho que é só uma característica humana, né? E em muitos momentos eu posso ter um comportamento abaixo do que é esperado de uma pessoa da minha idade, emocionalmente falando, entendeu? Eu acho que isso não deveria, mas é natural acontecer. Sei lá, ter um comportamento birrento, fazer uma pirraça para alguém que me chateou, né? Então, não sei se existe essa coisa do adulto pleno. E eu acho também que nem vale as pessoas ficarem se cobrando por isso, sabe? Eu acho uma besteira, assim. Eu acho que quanto mais maduro a gente vai ficando, mais a gente percebe que as coisas, certas rótulos são besteiras, né? Tipo, igual você tá falando, ganhar o carinho da sua mãe, né? Quanto que isso é especial, sabe? É tão legal ser lembrado, mandei uma coisa pra você e tal. Cara, é um carinho, sabe? A pessoa tá pensando em você. Isso é tão importante que não vale, tipo assim, já sou adulto, não preciso disso. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, teve um caso que foi até engraçado. Eu tava em casa e na república que eu morava, sempre tava cheio de gente. O pessoal ia pra lá estudar e tal. Era até uma época de prova, que o pessoal ia todo dia pra minha casa. A gente ficava, almoçava e ficava a tarde inteira estudando até a noite na hora da prova. Aí meu pai me ligou, falou que tava, porque meu pai sempre viajou muito, falou que tava, ia passar lá, sabe? Que eu acho que ele tava indo pra Belo Horizonte, ia passar lá. Aí, beleza, ele falou, não, beleza, tô aqui em casa pra passar aqui, tá, vem tomar um café com a gente, não sei o quê. Aí eu fui comentei com um colega meu, sabe, falei assim, pô, minha mãe podia mandar um bolo, sabe? Aí foi dito e certo, na hora que meu pai chegou lá, ele chegou com um tabuleiro de bolo, aí meu colega até brincou lá, falou assim, nossa senhora, você tem uma coisa mesmo, né, assim, sua mãe parece que leu seu pensamento, né? Tipo assim, ela já tinha mandado o bolo. Então, essas coisas fazem parte, sabe? A gente não tem que ficar... Cara, eu acho que o mais importante é a gente ser feliz, sabe? Se você é feliz com a situação que você tem de vida, cara, que bom, sabe? Você não tá devendo ninguém, você não, sabe? Você não tá prejudicando ninguém, tá vivendo sua vida. Cara, viva a sua vida da melhor forma possível. Essas coisas de julgamento, ficar preocupando com a opinião dos outros, isso é besteira, sabe? Isso é coisa da sociedade. Então, mas era também a coisa que eu tava falando da história do jovem, do adulto jovem, né? Da arrogância do adulto jovem, o que é também absolutamente dentro de um processo natural. A gente, quando é um adulto jovem, quando é um recém-formado, quando está diante de alguma coisa nova, de uma fase nova, a gente tem um comportamento meio eufórico que nos leva à arrogância. E isso está completamente dentro de uma coisa natural também. A gente acha que vai ganhar o mundo, né? Entendeu? Você acha que nós não... Eu com 34 para 35 anos, tendo então passado no concurso federal, entrando num campus que a gente teve que construir do zero, entendeu? Também tinha aquela coisa assim, nós vamos fazer e acontecer. Isso não deixa de ser arrogância. Nem toda arrogância é para humilhar os outros, né? Para pisar em cima de alguém, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser, né? Uma coisa meio da autossuficiência, assim, sabe? Não, ele tá, não sei o quê. Isso tudo também tá dentro de um normal, também tá dentro de um processo natural que a gente vai, ao longo do tempo, deve, espera-se, né, que ao longo do tempo a gente amadureça, assim, né? Então, a coisa do adulto jovem, a coisa do adulto maduro e depois o adulto sênior, né? Que vai ser o idoso que, para mim, falta, tá mais perto do que longe, né? É uma questão aí de 10 anos, né? 11. E então, a gente nota toda essa transição, né? Então, essa coisa que o Guilherme falou assim, não se importar muito com a opinião dos outros, isso é tempo. Isso é com o tempo que a gente vai, conforme a gente amadurece na nossa questão adulta, que está muito além, vai muito além do ter responsabilidade e ser responsável. Tô falando também dessa maturidade emocional mesmo, assim, né? De não de provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém, né? Esse paradoxo aí. E isso é vivido. Né, isso é só a vida mesmo. Então, bem como eu posso ser uma adulta independente há 25 anos, mas que me mantenho dentro de uma redoma, que não saio para conhecer nada novo, que não amplio o meu círculo, bem como eu posso ser uma pessoa de 28, quase 30 anos, morando com os meus pais e ter uma cabeça assim, super aberta por ter vivido muita coisa, conhecido muita gente e circulado bastante. Né? Então, achar que a história de todo mundo tem que ser igual e se comportar igual é uma perda de tempo tremenda. E eu vejo que às vezes a gente tem um pouco de tendência a isso. Entendeu? Eu lembro que para mim foi uma novidade muito grande conhecer alguém como Augusto. Eu volto a dizer, eu tinha quase 35 anos quando eu cheguei aqui. Né? E aí foi uma novidade muito grande para mim. Né? Porque então a gente conversou, e a conversa foi natural, nem lembro, deve ter surgido dele, eu nunca fui de ficar me metendo na vida de ninguém, não. E aí eu entendi o quadro, eu achei aquilo fantástico, achei aquilo formidável, porque a adulta jovem que eu fui, como não precisou passar por isso, na primeira oportunidade saiu de casa. Eu fui buscar mesmo fazer mestrado, e uma das coisas era para isso, assim, era para, sabe, ter condições de ter meu espaço, minha vida e morar fora da casa dos meus pais. Então, a gente imaginar que tem que ser igual para todo mundo, porque foi assim que a gente viveu, não dá, né? Não dá. Mas tem coisa que vem com o viver mesmo. Com o viver mesmo. E ainda bem que não tem o estalo. Agora eu tenho 30 anos, tá, né? Acordei com 30 anos, tá, agora então eu vou me comportar ou ter a vida assim. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Começou o Momento Cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos, o Renato Amorim, o Pensador Louco lá do Teatro Escuro do Pensador Louco e o Danilo de Almeida do Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco. Indico aí pra galera conhecer os trabalhos desse pessoal, que é muito bacana, e muito obrigado a vocês por estarem contribuindo com o nosso podcast. Se você quiser também contribuir conosco, basta acessar o site padrim.com.br, procurar por Papo de Calçada, ou no PicPay, também procurar por Papo de Calçada, ou ainda acessar os links no post aqui. Agora, galera, vamos lá fazer as nossas indicações no nosso Momento Cultural. Quem é que quer começar? Então, eu vou começar aqui, seguindo a ordem alfabética. É porque eu vi ontem, enfim, um documentário que eu descobri, que eu soube dele essa semana, menos de uma semana atrás, e me instigou muito a assistir, que é o Particle Fever. O Particle Fever é um documentário de 2013, ele não é recente, sobre uma das histórias que eu acompanhei durante um tempo muito de perto. Só que, de perto assim, academicamente falando, que é a história da construção do LHC, que é aquele grande colisor de hádrons, ou acelerador de partículas, que deu assim, uma tremida, né, não só no ambiente acadêmico, mas no mundo como um todo, quando ele foi colocado para funcionar a primeira vez, eu não lembro se 2007 ou 2008. Então, eu acompanhei academicamente, com a frieza, a distância, a objetividade do meio acadêmico. E aí, quando eu soube que existe um documentário que narra os primeiros passos, né, do LHC até 2012, que é quando descobrem, então, o bóson de Higgs, né, descobrem, vamos dizer assim, conseguem até estimar a massa dessa partícula. O documentário vai até aí, né, porque, se eu não me engano, o LHC não está em funcionamento agora, né? Ele ia voltar em 2019, mas eu não sei agora. Eu acho que, na realidade, ele volta, a previsão é voltar em 2026 a funcionar. Então, ele é um projeto faraônico, vamos dizer assim, no sentido de ser muito grande. Tem mais de 3 mil pesquisadores distribuídos no mundo todo relacionados à construção, à elaboração e execução desse projeto. Então, para situar as pessoas aí um pouco melhor, o LHC é o projeto daquele acelerador de partículas que se propõe a imitar, vamos dizer assim, a repetir o universo pós-Big Bang. E um dos principais objetivos, ou objetivos iniciais do LHC, era conseguir detectar a partícula de Higgs, ou bóson de Higgs, que é o que se relaciona à estabilidade da matéria, ou à estabilidade dos átomos, né? Desde então, a estabilidade atômica. E aí, não vou ficar dando tanto spoiler, mas como é que eles chegam? Sem tantos detalhes acadêmicos, é mais um registro histórico mesmo. Vale muito a pena, é bem bacana, é todinho... O documentário foi construído ao redor das pessoas que trabalham em uma dessas bases, que é a base Atlas, né, porque o LHC tem 4 bases, e uma dessas é a Atlas, é justamente a que iria fazer essa detecção e tal, em busca do bóson de Higgs. Então, as outras 3 bases, elas não aparecem no documentário. É em cima da base Atlas. Então, vale muito a pena para quem gosta do assunto. A linguagem é tranquila, né? Ele não fica naquele peso da linguagem acadêmica. E eu gostei muito de ter conhecido um pouco mais de perto uma história que a gente só conheceu, eu só tive contato por meio do academicismo, né? E tá ali, tão falando, lidando diretamente com os pesquisadores envolvidos no andamento da base Atlas. Então, pessoas que eu conhecia de nome, não tinha a menor ideia de que cara tinham, né? Existe um pesquisador, um físico, ele é um físico, e agora não lembro se ele é um físico experimental ou teórico, porque o documentário fica muito em cima de duas bases aí, de um que pensa na questão do multiverso e do outro que pensa na questão da supersimetria. E eu sei que esse Zima, acho que é Zima o primeiro nome, é um físico, acho que é físico teórico, ele é físico teórico, muito famoso, muito conhecido, né, no meio acadêmico, e eu achei ótimo ter então visto que, enfim, que cara ele tem, como que é a voz dele. Então, muito bacana, eu recomendo, tá no YouTube, tem versão legendada, o que eu recomendo muito mais, né, porque existem pesquisadores italianos, então é legal ouvir ali os sons originais também, as vozes originais. Então assistam, é Particle Fever ou A Febre da Partícula, mas acho que se puser Febre da Partícula é capaz de aparecer o dublado, que eu nunca recomendo. Então procure lá, Particle Fever no YouTube, tem a versão completa, legendada, vale muito, muito a pena. Fiquei encantadíssima com o documentário. Então, eu vou dar uma recomendação aqui de um joguinho que me distraiu um bom tempo aí. Olha, o enredo, ele em si, não é lá... Porque não aponta enredo. É daquele tipo de joguinho que começou, mexe aí e vai. Que é um jogo chamado Limbo. Eu, quando comecei a jogar, eu já me tinham me falado já que esse jogo era um joguinho um pouquinho meio dark, coisa assim, mas eu pensava que era apenas só pela arte, né? Poxa, ele é bem legalzinho, a simplicidade do designer do jogo não tem nada a ver com o quão complexos são os puzzles, apesar de ser um jogo em 2D, né? Assim, a campanha dele é bem rapidinha. Eu, como sou um pouquinho meio lesado, então o jogo acabou demorando 4 horas para encerrar o jogo, né? Mas com certeza, se você já está acostumado a jogar esse tipo de jogo, você consegue reduzir aí bastante esse tempo de jogo. Vale a pena aí. Geralmente ele sempre fica baratinho. Aproveitei a promoção que dá de férias aí que a Steam deu e acabei comprando ele, e vale super a pena. Então essa daí é minha dica cultural de hoje. O nosso cast aqui foi sobre adultos, eu vou indicar um podcast pro ouvinte que já está ouvindo esse podcast, mas depois pode ouvir o outro podcast do SciCast, onde eles têm uma série lá, onde eles vão de criança, da fase de criança, bebê, criança, adulto, adolescente, passa, né, e a última foi adulto agora, e posteriormente eu acho que eles vão para a fase sênior, como a nossa querida Angélica diz. É um pouco mais aprofundado que a gente fez aqui, né? Não, aliás, bem mais aprofundado, porque eles têm os especialistas lá, cientistas que realmente estudam isso, essas fases que tem da vida humana. Então vai lá ouvir o SciCast, o episódio sobre adulto, e depois ouça os outros também, onde eles falam das crianças e dos adolescentes. Bom, eu vou indicar uma série que foi a Renata quem me indicou. A série chama Pose, tem a primeira temporada na Netflix. A segunda temporada ainda não tem na Netflix. Essa é uma série produzida pela FX, o canal da Fox. É uma série bem legal, ela conta a história de um grupo de transexuais nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 80. E, tipo assim, existe um clube onde essas trans se apresentam, né, desfiles de drags e tudo mais, dança, e existe uma competição ali entre as casas, então tem toda uma organização da comunidade. E além disso, a série aborda o pessoal, né, a vida dos homossexuais, das transexuais durante os anos 80, no auge da pandemia da AIDS, né? Então, todo aquele medo de fazer o teste, ser diagnosticado positivo, as relações, né, deles com família. A questão de sair de casa, sair não, né, ser expulso de casa, então correr atrás dos sonhos, né, conseguir um emprego. É uma série muito boa, eu só vi a primeira temporada, porque é a única que tem na Netflix. Vi dublado, e a dublagem é bem legal, e vale muito conferir, sabe, é uma história super interessante. A primeira temporada, ela é fechadinha, sabe, começo, meio e fim, bem, bem legal, assim, pra quem quiser uma coisa divertida. Não é um tema pesado, assim, não é um clube de compra de Dallas, sabe, que é super pesado. É uma série super leve, que ao mesmo tempo vai te emocionar, vai trazer umas coisas, os pensamentos bem interessantes sobre o assunto. São 8 episódios, é muito rápido. Eu aqui em casa nós maratonamos ela no, tipo, assistimos um episódio na sexta e no sábado a gente assistiu tudo, sabe? Foi muito rápido, sim, porque é muito gostoso de assistir essa série. A história é muito interessante. E eu também quero indicar um podcast que eu estou escutando ultimamente, que até convidei eles para participar aqui. Então, ou já participou, ou vai participar quando esse episódio vai sair, que é o podcast Popularizando. São dois irmãos que fazem, e eles falam sobre a música pop. Eles falam sobre música pop, diversa música pop, brasileira, internacional, fala de funk, de K-pop, de rock. Eles falam no âmbito geral mesmo da música pop. E é bem legal, muito bem produzido, é um podcast rapidinho, os episódios geralmente são de meia hora, então vale muito a pena conferir, porque o trabalho deles é incrível. E Paulo, agora faz o nosso jabá aí das redes sociais, onde que o pessoal encontra o Papo de Calçada. Ouvinte, você pode encontrar a gente lá no grupo do Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Eu já estou lá, porque agora adquiri um telefone novo, onde eu posso ter o Telegram e o WhatsApp ao mesmo tempo. Então, eu vou voltar pro grupo. E você pode achar a gente lá no Facebook, também na página do Papo de Calçada, página oficial lá. Tem nosso canal no YouTube, onde de vez em quando tem algum vídeo lá nosso do Papo Solo ou do Guilherme ensinando a fazer podcast, ou até mesmo os podcasts, para facilitar você que ainda não conhece essa mídia, ou um amigo seu que não conhece. Você fala, vai lá no YouTube, procura Papo de Calçada, que você vai achar, ele vai achar algum episódio inteiro e vai conhecer a gente, e possivelmente depois migrar pro Spotify, pro Teaser ou Google Podcast. Você também pode seguir a gente no Instagram, no @papocalçada, que lá a gente solta as capas dos episódios e de algumas promoções que a gente faz, e você vai ficar sabendo quando a gente tiver no ar. Também tem outros podcasts aqui da casa, do Guarda-Chuva do Papo de Calçada, com a nossa amiga Renata da S, com o projeto novo dela lá, o TV 15 polegadas, Guilherme? Isso, TV 15 polegadas, ele vai sair no feed do TV na Calçada, né? Então vai intercalar um episódio maior do TV na Calçada e um episódio menor do 15 polegadas, que vai ser... É uma proposta, assim, de falar rapidinho sobre uma série que a gente assistiu ou que a gente falou da primeira temporada no TV na Calçada e saiu a segunda, e a gente quer comentar algum detalhe. Então vai ser essa proposta aí. A Renata vai fazer, eu fiz o primeiro episódio com ela, ela vai fazer episódio sozinho, eu vou fazer episódio sozinho. Então a gente vai fazendo essas misturas aí ao longo do tempo. É um projeto bem legal. E também o Guilherme já mencionou, tem o TV na Calçada, onde a bancada do TV na Calçada analisa um filme ou uma série, conforme dão suas opiniões sobre. Você pode se divertir lá e ver se você vale a pena começar a assistir uma série ou não. Ou dependendo do tanto de spoiler que tem, você já nem vai precisar mais assistir. Mas é um programa divertido também. E tem o Papo de Lingerie, que também é com a nossa Renata, onde ela dá alguns conselhos da área mais da psicologia, né, relacionada um pouco ao mundo feminino. E tem também o Papo Solo comigo, o Bruno e o Maicon. De vez em quando lá a gente solta a nossa opinião lá, livre e independente, sem levar a linha do Papo Editorial, né? A linha editorial do Papo de Calçada lá. No Papo Solo é onde cada integrante da bancada aqui se solta, né? Eu mesmo xingo muito o presidente lá. Então se quer ouvir xingar o presidente, vai lá no Papo Solo, onde a gente faz esse papo legal. É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? É, só você falou aí de promoção. A gente fez uma promoção recentemente. A Angélica, até que tava no episódio, Angélica e a Gabriela, que foi episódio de reclamação, né? Que a gente fez umas reclamações da vida aí, da quarentena. E quem ganhou o livro foi o Renato Amorim, o ex-aluno, né, da Angélica, que é nosso ouvinte, sim. Acho que um dos maiores ouvintes que nós temos, que todo episódio ele compartilha, ele sempre fala lá no grupo, e ele ganhou o livro, já está com o livro em mãos. Então, logo mais a gente faz outras promoções aí, né? Só para dar um feedback pra galera que foi feito. É, foi um livro, até mandei para ele, falei que foi um livro que eu achei numa banca de shopping, assim. Foi até baratinho, não foi muito caro, e eu gostei muito da história. É um livro que a história me marcou muito. Então eu mandei lá pra ele. E é isso aí, gente. Então semana que vem tamo de volta. Fiquem bem aí. Até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.